de mente pros meninos vem soltando a voz de moletom. Ouvindo a Hamed no pique marrudão, de camisa Malcolm X. Liga, a tecnologia tá no morro. Tem rádio grampeado, nossa mãe bagulho tá osso. Nos comunicador, só os códigos secretos. E os bico quer morrer quando vê malandro esperto. O clima é quente nos morro e pá. Tá desse jeito o estilo Bogotá. O HK e a K-47 que estoura os lagartão, mas encanta as piriquete. A cena é louca, tem que ser tipo duro de matar. Tipo uma garve ou B.A. pique esquadrão classe A. Tá tipo enxame, uma parque né do bang. Do tipo aprende gíria, mas não passa de farsante. Ninguém aqui dá pra perder. Até sem respirar, desolha o que tenho. Mais pro risco, ninguém pá. Mas não tem, ninguém é Superman. Se o jogo é pra louco, tamo aí, vamos jogar. Meu castelo, a casa com piscina e mais. É tiozão, apenas sonhos pessoais. Nunca se sabe, futuro a Deus pertence. Mas quero que minha cria leve uma vida de gente assim. Bateu um fute no campo com os amigos. PlayStation à vontade, só não pode faltar livro. Pegar de oreiada não dá brecha pros Steve. Na humilde ele vai ter tudo aquilo que eu não tive. Ninguém aqui dá pra perder. É mané, Zé Porba só se cresce duro quanto a gente quer. O delator de cena quer invadir o nosso espaço. Pisar no meu quintal é um abraço. Cada um né tio, nós pra cá e cês pra lá. Que cê já viu, só tem monstro, pode ir pra que não dá outra. Ação devastadora, o time dos meninos que só pega fita boa. Fogo no pavio, devagar nós chega lá. Sem pressa tio, pro bagulho não moia que a nossa mente. Tem que ser potente, mas a vida que tiro de matraque israelense. Muro, em cima do muro ninguém fica. Tem coisa que não dá pra misturar porque complica. O preço muitas vezes chega até doer na alma. Quem nasce pra cabeça não aceita ser a cauda. Ninguém aqui dá pra perder. Perdedor, perdedor, não entra nesse jogo.